Ministério Público abre processo contra FPF. Real Madrid, desentendimentos entre colegas. E no rugby, tudo a postos para o Portugal-Roménia. Estes e outros destaques na edição de hoje do Desporto Antena. Na Antena Web proporcionamos-te verdadeiras noites elétricas. Electric Nights, para que a tua noite seja repleta de energia. Todos os dias de segunda a domingo, entre as 2 e as 4 da manhã. Electric Nights, na Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Olá, eu sou o Dimartino Teixeira e às quartas-feiras conto consigo para percorrermos Portugal de lés a lés, das 21 às 23 horas, aqui na sua Antena Web, Portugal de lés a lés, com Dimartino Teixeira. Público vai abrir um processo contra a Federação Portuguesa de Futebol pelo facto de esta não ter aprovado os regulamentos na passada Assembleia Geral Extraordinária do dia 29 de janeiro, no passado sábado, portanto. A notícia foi divulgada esta tarde pelo Diário de Notícias. Pina Martins, coordenador da Procuradoria-Geral da República em Lisboa, explicou que a abertura deste processo tem como única finalidade forçar a Federação Portuguesa de Futebol a atualizar-se nos novos regulamentos jurídicos em vigor desde 31 de dezembro de 2008. Em abril de 2009, o Ministério Público retirou parcialmente o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva à Federação Portuguesa de Futebol, dado que, no passado sábado, a mesma Federação, segundo as suas associações, continuou a não aprovar os novos regulamentos. O Ministério Público viu-se obrigado a tomar esta atitude para que a FPF se atualize tanto quanto antes nos novos regulamentos. Como disse, em vigor desde 31 de dezembro de 2008. Recorde-se que na passada Assembleia Geral Extraordinária, que ocorreu no dia 29 de janeiro, na sede da Federação Portuguesa de Futebol, eram precisos 375 votos para aprovar os novos regulamentos. Foram conseguidos, favoráveis, apenas 353 votos. No ténis, depois de terminado o Open da Austrália, centramos as atenções em Santiago do Chile, onde se realiza o Movistar Open e onde hoje Frederico Gil, o número 1 português, defrontou Tommy Robredo, número 40 do ranking ATP. O português não teve muito boa sorte, perdeu por 2-6, 6-4 e 6-3, vencendo, portanto, o primeiro set. O número 80 do ranking ATP, Frederico Gil, teve evidentes dificuldades na terra batida. O jogo, explicado pelas palavras do português. Entrei bem, sempre tentando tirar partido das condições muito rápidas. Procurei ser agressivo e joguei muito bem até ao 6-2. Houve um momento-chave no início do segundo set, quando a 0-40 falhei a oportunidade de breakar. E, interiormente, fiquei mais passivo, não tão agressivo nas respostas, embora respondesse a tudo. Ainda estive com um break acima e tive pontos para 4-2, mas ele começou a entrar mais no jogo e a bola espinada dele começou a fazer mais efeito. Palavras que ditas por Frederico Gil esta tarde depois em declarações ao canal televisivo Eurosport. Agora, Frederico Gil está de atenções viradas para o Brasil Open no próximo torneio. Aliás, viajará dentro de poucos dias, precisamente para o Brasil. Entretanto, abdicou para poder participar nesse torneio do jogo a pares neste torneio de Santiago do Chile, o Movistar Open. Antenoeb, do esporto. Ainda no ténis, já está marcado o primeiro grande Nadal Federer do ano 2011. Acontecerá no Matthew Knight Arena, em Oregon, nos Estados Unidos. O encontro é apenas um encontro de exibição e tem como objetivo a reversão de fundos para instituições que os tenistas apoiam. Mas o encontro não é um caso isolado, já que no mesmo dia a russa Maria Sharapova e a norte-americana Serena Williams vão defrontar-se também e a um set vão tentar encontrar a vencedora deste encontro igualmente de exibição e também no Matthew Knight Arena, no Oregon, nos Estados Unidos. Depois suceder-se-á um encontro a pares, ou seja, entre Nadal e Federer e Serena Williams e Sharapova, e por fim, então, o jogo que irá opor Nadal e Federer será então o apogeu deste dia 8 de março em Oregon, data agendada para o primeiro encontro entre os dois melhores tenistas, segundo o ranking ATP da atualidade. Regressamos ao futebol para lhe falar daquilo que podemos já considerar como o inverno mais quente do desporto nos últimos anos. Ora, no Futebol Clube do Porto Benfica, o jogo começou não no Dragão, mas em Vila Nova de Gaia. E não foi às 8 da noite, mas sim às 4 da manhã. A casa do Benfica de Gaia foi vandalizada por um grupo de indivíduos que arremessou pedras, partiu vidros e causou prejuízos no valor, segundo o presidente da casa do Benfica de Gaia, estimado em 250 euros. O jogo terá início às 8:30 da noite, portanto, dentro de alguns instantes, no Estádio do Dragão, e é a contar para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. O inverno quente não é apenas por este motivo. É que, esta madrugada, uma bomba artesanal deflagrou na casa do presidente do Bari, o clube italiano que milita atualmente na primeira divisão e está nos últimos postos. A bomba foi detonada, não se sabe se de forma automática ou manualmente, nem se sabe quem terá eventualmente deflagrado ou feito deflagrar esta bomba que explodiu então em casa do presidente do Bari. O verão, ou melhor, o inverno quente também está relacionado com os ânimos cada vez mais exaltados no Real Madrid. No treino desta tarde, Pedro Leone e Fernando Gago desentenderam-se e tiveram mesmo que ser separados pelos colegas no balneário. Tudo começou num jogo em que José Mourinho pediu intensidade, um jogo de treino entre os membros da equipa do Real Madrid. Ora, Fernando Gago teve uma entrada dura sobre Pedro Leone, que, não ficando convencido com as explicações do colega de equipa, decidiu retribuir da mesma moeda. A tensão dos dois jogadores pairava no ar e acabou por tomar proporções maiores no balneário. Só não tomou proporções ainda maiores porque os colegas interviram. De lado de fora, neste caso o Osasuna, chegam de Pandiani acusações a Cristiano Ronaldo, que diz, segundo cita um jornal espanhol, que Cristiano Ronaldo tem um parafuso a menos. São as palavras de Pandiani, o jogador do Osasuna, que defrontou no passado fim de semana o Real Madrid e que venceu o clube da capital espanhola. Recorde-se que o Madrid já está agora a 7 pontos do Barcelona e tem um jogo para a Taça do Rei, para o qual nem Pedro Leone nem Fernando Gago estão convocados. O encontro é contra o Sevilha e não há qualquer margem de erro para o treinador português. Entretanto, Jorge Valdano apresentou a sua demissão, mas Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, conseguiu convencer o diretor desportivo do clube a permanecer pelo menos até ao final da época. Parece que a contratação de Adebayor não foi suficiente para acalmar os ânimos, como disse, cada vez mais exaltados no Real Madrid. Ora, juntando a todos estes factos, vamos ainda recordar o facto do Sporting de Portugal estar neste momento sem presidente e mais ainda agora sem Liedson. É que, aparentemente, a venda de Liedson não está apenas relacionada com o natural negócio entre dois clubes, mas sim com problemas disciplinares e internos que envolviam Liedson. Parece que o Levezinho se desentendeu com alguns membros da direção e por isso também esta transferência ter acontecido, aliás, nos últimos dias antes do fecho do mercado de inverno. Esta notícia já foi, entretanto, desmentida no comunicado da página do Sporting Clube Portugal, mas ficam assim mais umas achas lançadas para a fogueira deste inverno, cada vez mais quente, desportivamente falando, claro. E no rugby, Portugal está a postos para a estreia na Taça Europeia das Nações. O encontro de estreia terá lugar no Estádio Universitário de Lisboa às 15 horas do próximo sábado. O teste é contra a forte seleção da Roménia. Harold Brain já chamou 33 elementos para compor a equipa, mas apenas 23 serão chamados para a convocatória final. Nestes pré-convocados, destaque para Francisco Serra, da Académica de Coimbra, e também para Pedro Silva, do Belenenses, que esteve na final, no passado sábado, do Campeonato Nacional da Divisão de Honra de Rugby. O treinador da seleção portuguesa aposta sobretudo em jogadores que fazem parte dos clubes da CDUL, do Direito, e jogadores que jogam lá fora, no estrangeiro, lusodescendentes, que têm tido ótimas prestações, sobretudo em França. Repito que o primeiro teste de Portugal realiza-se no próximo sábado às 15 horas no Estádio Universitário de Lisboa, frente à seleção da Roménia. É a estreia de Portugal na Taça Europeia das Nações. É desta. João Marques vai mesmo representar Portugal no Campeonato do Mundo de Esqui Alpino em Partenkirchen, na Alemanha. O jovem português, que já participou noutros campeonatos do mundo enquanto júnior, vai agora integrar o comitê de participantes no Campeonato do Mundo a realizar-se a partir de 17 de fevereiro em Partenkirchen, na Alemanha. O jovem português não participou nos últimos Jogos Olímpicos de Inverno, em Vancouver, devido a atrasos na inscrição do atleta por parte da Federação Portuguesa de Esqui. Mas agora tudo está em ordem. E João Marques está também pronto para realizar finalmente o seu sonho. Depois do impedimento no que toca aos Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver, devido ao que já aqui referimos, João Marques está mais do que a postos para dar certamente uma boa imagem de Portugal no Campeonato do Mundo, que irá então ter arranque no próximo dia 17, como já referi também, na Alemanha. O atleta do Clube Nacional de Montanhismo já anda em cima dos skis desde os 3 anos de idade, tendo como percurso predileto, aqui em Portugal, a Serra da Estrela. O Mundial arrancará então em Partenkirchen, na Alemanha, no próximo dia 17. E para fechar a edição de hoje do Desporto Antena, o Besiktas, clube onde jogam 4 portugueses, goleou hoje a equipa do Gaziantep BB para a Taça da Turquia. 5-0 foi o resultado final e com 3 golos de 2 portugueses. Manuel Fernandes marcou para os turcos do Besiktas aos 31 e aos 48 minutos, aos 3 da segunda parte, portanto. 8 minutos depois, aos 11 da segunda parte, 56 da partida, Ricardo Quaresma fez o 4-0 para a equipa do Besiktas. Bobo abriu e fechou a contagem. O jogador turco abriu ainda antes dos 20 minutos e fechou já no término da partida através da marca de grande penalidade. Ora, Portugal está então assim em grande na Turquia. 5-0 foi o resultado final para o Besiktas, recorde com 2 golos de Manuel Fernandes e 1 de Ricardo Quaresma. 31 e 48 de Manuel Fernandes e aos 56 de Ricardo Quaresma foram os minutos em que estes golos foram marcados. O 2, o 3 e o 4-0. E é assim que fechamos a edição de hoje do Desporto Antena. Desejo-lhe uma ótima noite. Amanhã, cá nos encontramos, à mesma hora. Até lá!